Essa noite vai ser do bem. Não deixe pra depois ser feliz. Felicidade bate sua porta. Não perca tempo, faça sua aposta. Vem, que essa noite vai ser do bem. Não deixe pra depois ser feliz. Felicidade bate sua porta. Não perca tempo, toque, toque, quem é? Seu futuro já chegou, trago a felicidade com a paz e o amor. Então faça a sua parte, que eu faço a minha arte. Pra ficarmos bem, ficamos mais tarde. Lá com os amigos de resenha a sorrir. Ficar nos seus braços, amor, sem ter um fim. Uma mega sensação, eu me sinto assim. Eu não vivo sem você, você vive sem mim, hein? Que maravilha, como o céu está lindo. A mensagem, o carinho, eu sei que tá fluindo. Alegria sem olhar, eu vejo refletindo. Que contagiam todos, então sejam bem-vindos. O que eu quero pra mim, eu quero pra você. Jamais senti um alma, você não vai me perder. Se precisar de mim, eu tô aqui pra te erguer. Eu sou a motivação e viemos pra vencer. Então vem, que essa noite vai ser do bem. Não deixe pra depois ser feliz. Felicidade bate sua porta. Não perca tempo, faça sua aposta. Vem, que essa noite vai ser do bem. Não deixe pra depois ser feliz. Felicidade bate sua porta. Não perca tempo, faça sua aposta. Comigo que você não vai se arrepender. Pra ficar perfeito tá faltando só nós dois. Meu sentimento por ti só tem a crescer. Linda preta só não deixa pra depois. Vem ficar comigo que você não vai se arrepender. Pra ficar perfeito tá faltando só nós dois. Meu sentimento por ti só tem a crescer. Linda preta só não deixa pra depois. Então vem. Felicidade bate sua porta. Não perca tempo, sua aposta. Vem, que essa noite vai ser do bem. Não deixe pra depois ser feliz. Felicidade bate sua porta. Não perca tempo, faça sua aposta. Vai ser do bem, não deixe pra depois ser feliz. Felicidade bate sua porta, não perca tempo, faça sua aposta. Vem, que essa noite vai ser do bem. Não deixe pra depois ser feliz. Felicidade bate sua porta, não perca tempo, faça sua aposta.